na terra de Sussã, um decreto se ergueu. A mãe, seu orgulho, ao rei se moveu. Mas Mardoqueu, firme, em pé não se rendeu. A fé de um povo em Deus se fortaleceu. Ó Senhor, sempre a nos guiar.